Fecheiro 91. Ela entrara no Gloriana em plena luz do dia, cautelosamente, mas sentindo-se segura, pelo número de pessoas ao redor. Carregadores, marinheiros, mercadores, servos, as docas estavam cheias de gente. Ela dissera ao marinheiro no convés o que queria. Ele desaparecera no interior do navio e, um momento depois, Stephen Bonnet aparecera. Vestia as mesmas roupas da noite anterior. À luz do dia, ela viu que eram de boa qualidade, mas manchadas e muito amarrotadas. Cera gordurenta de vela pingara-lhe no punho de seda do casaco. E havia migalhas no folho do peito da sua camisa. Bonnet mostrava menos marcas do que as suas roupas. Tinha-se barbeado recentemente e os olhos verdes eram claros e atentos. Observou-a rapidamente e os olhos brilharam de interesse. Achei-te muito bonita ontem à noite, à luz da vela, disse ele, segurando-lhe a mão e levando-a aos lábios. Mas muitos pensam assim quando estão sob o efeito do álcool. É muito raro descobrir que uma mulher é mais bonita à luz do sol do que ao luar. Brianna tentou tirar a mão, sorrindo educadamente. Obrigada. O senhor ainda tem a aliança? O seu coração batia apressado. Ele ainda lhe podia contar sobre a aliança, sobre a mãe dela, ainda que a tivesse perdido no jogo. Mas ela queria muito tê-la nas mãos. Oprimiu o medo que a assombrara a noite toda, medo de que a aliança pudesse ser tudo o que sobrara da sua mãe. Não podia ser, não se a notícia do jornal fosse verdadeira, mas... Claro, a sorte de Danu estava do meu lado ontem e ainda está, pelo que parece. Ele sorriu-lhe, mas continuou a segurar-lhe a mão. Eu queria saber se me podia vender. Ela trouxera quase todo o dinheiro que tinha, mas não fazia ideia de qual seria o custo da aliança de ouro. Porquê? A pergunta direta apanhou-a desprevenida. E ela tentou encontrar uma resposta. É que ela parece com uma que a minha mãe tinha, respondeu, incapaz de inventar uma resposta melhor do que a verdade. Onde a encontrou? Algo passou pelos olhos dele, mas continuava a sorrir-lhe. Fez um gesto em direção ao caminho escuro e prendeu a mão dela na dobra do seu braço. Ele era mais alto do que ela, um homem grande. Ela puxou a mão cautelosamente, mas ele agarrou-lhe rapidamente. Então tu queres a aliança? Vem até à minha cabina, minha querida, e veremos se chegamos a um acordo. Dentro do navio, ele serviu brandy. Ela deu um pequeno gole, mas ele bebeu muito, esvaziando o copo e voltando-o a encher. Onde? Perguntou ele descuidadamente em resposta às suas perguntas persistentes. Bem, um cavalheiro não deve contar histórias das suas senhoras, pois não? E piscou-lhe o olho. Uma prova de amor, sussurrou ele. O sorriso dela ficou tenso e o gole de brandy que ela tinha engolido queimou-lhe o estômago. A senhora que lhe deu esta aliança? Disse ela. Encontrava-se bem? Ele olhou para ela, surpreendido, levemente boquiaberto. Azar, disse ela rapidamente. Dá azar usar joias que pertençam a alguém que está morto. Ai, sim? E o sorriso dele voltou. Não notei esse efeito em mim. Pousou o copo na mesa e arrotou ligeiramente satisfeito. Mesmo assim, posso garantir que a senhora que tinha essa aliança estava bem e viva quando a deixei. A sensação de fogo no seu estômago diminuiu um pouco. Que bom ouvir isso. Então pode vender-me? Ele balançou-se na cadeira a olhar para ela e a sorrir ligeiramente. Vendê-la? E o que é que me ofereces em troca, querida? 15 libras esterlinas. O seu coração começou a bater rapidamente outra vez, quando ele se levantou. Ia aceitar vender-lhe. Onde é que ele a guardava? Ele levantou-se, agarrou-lhe a mão e puxou-a para fora da cadeira. Tenho bastante dinheiro, querida, disse ele. Qual é a cor dos pelos entre as tuas pernas? Ela libertou-se da mão dele e afastou-se o mais depressa que conseguiu, batendo na parede da cabina, ao fim de alguns passos. Há aqui um mal-entendido, disse ela, e eu não pretendia. Talvez não, disse ele. E as pontas dos seus dentes apareceram no sorriso. Mas eu pretendia. E acho que talvez tu me tenhas entendido mal, querida. Deu um passo em direção a ela. Ela agarrou na garrafa de brandy que estava na mesa e bateu-lhe com ela na cabeça. Ele baixou-se, tirou-lhe a garrafa da mão e deu-lhe um forte estalo no rosto. Ela cambaleou, meio cega pela dor repentina. Ele agarrou-a pelos ombros e forçou-a a cair de joelhos. Puxou-lhe o cabelo com força perto do couro cabeludo e a sua cabeça. Ele segurou-a com a cabeça inclinada num ângulo esquisito, enquanto abria com outra mão a parte da frente das suas calças. Depois rosnou com satisfação e deu um passo adiante, movendo a anca para a frente. Diz olá ao Leroy, disse ele. Leroy não era circuncisado nem limpo, e tinha um forte cheiro à urina. Ela sentiu o vómito subir-lhe pela garganta e tentou virar a cabeça. A resposta a isso foi um puxão forte do cabelo, que fez com que ela virasse a cara, gritando de dor. Deita essa língua rosada para fora e dá-nos um beijo, querida. Bonnet parecia feliz e despreocupado, segurando-a pelos cabelos com força. Ela levantou as mãos para ele, num protesto não expressado. Ele viu e apertou-lhe ainda mais o cabelo, fazendo-lhe saltar lágrimas dos olhos. E ela deitou a língua para fora. Nada mal, nada mal, disse ele judiciosamente. Muito bem, abre a boca. Soltou-lhe o cabelo de repente e a cabeça dela caiu para trás. Antes que conseguisse libertar-se, ele agarrou-a por uma orelha, torcendo-a ligeiramente. Se me morderes, querida, parte-te o nariz. Percebeste? Esfregou-lhe o punho no nariz. Então segurou-lhe com força a outra orelha, mantendo a cabeça dela imóvel entre as mãos grandes. Ela concentrou-se no gosto do sangue do seu lábio cortado, no gosto e na dor. Com os olhos fechados, conseguia ver o gosto, salgado e metálico como cobre, brilhando forte dentro dos seus olhos. Se ela vomitasse, engasgar-se-ia. Acabaria por afogar-se e ele não iria aperceber-se. Sufocaria e morreria e ele não pararia. Apoiou as mãos nas coxas dele para se preparar e enfiou os dedos no músculo forte, empurrando o máximo de força que tinha para resistir aos movimentos. Ele cantarolava num som gutural. De Rushant à Sicília são 35 léguas. Pelos duros roçaram-lhe os lábios. Depois Leroy desapareceu. Ele soltou-lhe as orelhas e recuou um passo. Desequilibrada, ela caiu para a frente, apoiada nas mãos e nos joelhos, tossindo e sem ar. Fios de saliva escorriam-lhe pela boca, tingidos de sangue. Tossiu e cuspiu outra vez, tentando tirar o fedor da boca. Os seus lábios estavam inchados e a latejar com os seus batimentos cardíacos. Ele levantou-a sem esforço, as mãos debaixo dos braços dela, e beijou-a, enfiando a língua, uma mão apoiando-lhe a nuca para que ela não se afastasse. Tinha um gosto forte, a brandy, com um leve cheiro de dentes podres. A outra mão, na cintura dela, começou a descer lentamente, apertando-lhe as nádegas. Disse ele, suspirando de prazer. Hora da cama, não é, querida? Ela baixou a cabeça e deu-lhe uma cabeçada no rosto. A sua testa acertou-lhe no osso e ele soltou um grito forte de surpresa, soltando-a. Ela libertou-se e fugiu. A saia esvoaçante prendeu-se no trinco da porta e rasgou-se, sem a impedir de fugir pelo caminho escuro que a levaria para o convés do navio. Os marinheiros estavam a comer. Havia 20 homens a uma mesa comprida na messe, no fim do caminho. 20 rostos viraram-se para ela com expressões que variavam de surpresa a lascívia. Foi o cozinheiro que fez com que ela tropeçasse, esticando um pé quando ela passou pela cozinha. Bateu com os joelhos com força no chão. Gostas de brincar, não é, querida? Era a voz de Bonnie ao ouvido dela, jovial como sempre, quando duas mãos a levantaram com uma facilidade desconcertante. Ele virou-a para que olhasse para ele e sorriu. Ela acertara-lhe no nariz. O sangue escorria-lhe de uma das narinas por cima do lábio superior e seguia as marcas de expressão quando ele sorriu, linhas vermelhas entre os dentes e gotas escuras a pingar lentamente do queixo. Agarrou-lhe os braços com mais força, mas o brilho de satisfação apareceu com clareza nos seus olhos verdes. Está tudo bem, querida, disse ele. O Leroy gosta de brincadeiras. Não gostas, Leroy? Olhou para baixo e ela acompanhou-lhe o olhar. Ele tinha deixado as calças na cabina e estava meio nu. Leroy roçando-lhe nas saias, latejando de disposição. Ele segurou-lhe um dos cotovelos e, inclinando-se, fez um gesto em direção à cabina. Sem reação, ela deu um passo em frente e ele colocou-se ao lado dela, de braço dado, expondo as nádegas brancas, sem qualquer cerimónia, para a tripulação boquiaberta. Depois disso, não foi tão mau. Ela ouviu a própria voz calma, de uma maneira nada natural, como se pertencesse a outra pessoa. Eu não lutei mais contra ele. Ele não se tinha dado ao trabalho de fazer com que ela se despisse, apenas desfranzindo-lhe o lenço. O seu vestido era feito do modo comum, com um decote baixo e quadrado, e os seios estavam altos e redondos. Não precisava de nada além de um olhar casual para baixo para os ver e tirá-los por cima do corpete como se fossem duas maçãs. Ele manipulou-os com sofreguidão por um momento, apertando-lhe os mamilos com o polegar e o indicador para os deixar rígidos, e depois empurrou-a para a cama. Os lençóis estavam manchados de bebida e fediam a perfume e vinho, e também ao odor forte do próprio Bonnet. Ele ergueu-lhe a saia e posicionou as suas pernas para ficar numa boa posição, murmurando baixinho: adeus a todas, senhoras espanholas. Na sua mente, ela conseguia imaginar-se a afastá-lo, saindo da cama e correndo até à porta, fugindo a toda a velocidade até ao convés e à liberdade. Conseguia sentir as tábuas de madeira sob os pés descalços e o brilho do sol quente de verão nos olhos. Quase. Ela estava deitada na cabina escura, quieta, como se fosse de madeira, sentindo o gosto de sangue na boca. Sentiu uma estocada insistente entre as suas pernas e convulsionou-se em pânico, apertando as pernas. Ainda a murmurar, ele enfiou uma perna musculosa entre as suas, afastando-as brutalmente. Nu, da cintura para baixo, ainda usava a camisa e a gravata. As fraldas compridas caíam à volta da extensão pálida de Leroy quando ele se ajoelhou à frente dela. Parou de murmurar o tempo suficiente para cuspir copiosamente na mão, passando a mão por todo o órgão. Ele facilitou o caminho e deu início à ação. Segurando-lhe um dos seios com uma das mãos, guiou-se com a outra em direção à entrada inescapável, fazendo um comentário simpático a respeito do local apertado. E depois soltou Leroy no seu galope irracional e misericordiosamente breve em direção ao prazer. 2 minutos, talvez 3. E depois terminou. E Bonnet deitou-se sobre ela, o suor molhando-lhe a roupa. Uma das mãos ainda a esmagar-lhe um dos seios. O seu cabelo claro e oleoso caiu suave no rosto dela e a respiração estava quente e úmida no pescoço dela. Pelo menos ele parara de murmurar. Ela permaneceu quieta durante minutos intermináveis a olhar para o teto, onde os reflexos da água dançavam refletidos nas vigas polidas. Ele suspirou, finalmente, e rolou lentamente para longe do corpo dela, deitando-se de lado. Sorriu-lhe, acariciando a sua anca nua e peluda. Nada mal, querida. Apesar de eu já ter feito sexo com mais ação, mexe mais o rabo da próxima vez, está bem? Sentou-se, bocejou e começou a endireitar a roupa. Ela inclinou-se para o lado da cama e então, certa de que ele não pretendia prendê-la, rebolou para fora da cama e levantou-se. Sentia-se zonza e desesperadamente ofegante, como se o peso dele ainda estivesse sobre o seu corpo. Movendo-se, num torpor, ela foi até à porta. Estava trancada. Enquanto lutava para levantar a lingueta, com as mãos a tremer, ouviu dizer alguma coisa e virou-se surpreendida. O que é que disse? Disse que a aliança está em cima da escrivaninha, disse ele, endireitando-se depois de pegar nas meias. Sentou-se na cama e começou a calçá-las, gesticulando casualmente para a mesa, encostada à parede. Tens aí dinheiro também. Leva o que quiseres. A escrivaninha estava uma grande confusão, cheia de manchas de tinta, quinquilharias, joias, documentos de embarque, penas, botões de prata, pedaços de papel machucados e roupas amarrotadas. E um monte de moedas de prata e bronze, cobre e ouro, moedas de várias colónias de diversos países. Está a oferecer-me dinheiro? Ele olhou para ela sem perceber, com as sobrancelhas claras, arqueadas. Pago pelos meus prazeres, disse ele. Pensaste que eu não pagaria? Tudo na cabina parecia vivido de um modo antinatural, pormenorizado e individual, como os objetos num sonho que desapareciam quando acordávamos. Não pensei nada, disse ela. A voz muito clara, mas distante, como alguém a falar de muito longe. O seu lenço estava no chão, onde ele o tinha largado, perto da escrivaninha. Ela caminhou até lá com cuidado, tentando não pensar nos fluidos quentes que lhe escorriam pelas coxas. Sou um homem honesto, para pirata, disse ele atrás dela, e riu-se. Bateu com o pé no piso uma vez, para acomodar o pé dentro do sapato. E depois passou por ela e levantou a lingueta facilmente com uma das mãos. Fica à vontade, querida, disse ele, com mais um gesto casual em direção à escrivaninha quando saiu. Tu vales o dinheiro. Ela ouviu os passos dele a afastar-se pelo corredor. E ele riu e fez um comentário ao encontrar alguém. E depois a sua voz mudou repentinamente, clara e ríspida, gritando ordens para alguém lá de cima e o som de passos a correr para obedecer às ordens. De volta ao trabalho. Estava dentro de uma tigela feita de chifre de boi, misturada com vários botões de osso, cordel e outras lixaradas. Como eu, pensou ela. Com uma clareza fria. Peças sem valor, um prazer incontido e selvagem no roubo, sem conhecimento do valor do que roubava. A mão dela tremia e ela apercebeu-se disso com uma vaga sensação de surpresa. Tentou pegar na aliança, não conseguiu, desistiu. Agarrou na tigela e esvaziou-a dentro do seu bolso. Atravessou o corredor escuro, agarrando o bolso com firmeza, prendendo-o como um talismã. Havia marinheiros por todos os lados, demasiado ocupados nas suas tarefas para olhar para ela com algo mais do que curiosidade fugaz. Os seus sapatos estavam perto da mesa da messe e ela viu-os com a luz da abertura em cima. Calçou-os e, com passos firmes, subiu a escada, atravessou o convés e a prancha em direção à doca, sentindo o gosto de sangue. No início pensei que podia simplesmente fingir que não tinha acontecido. Ela respirou fundo e olhou para mim. As mãos dela estavam sobre o ventre, como se quisesse escondê-lo. Mas acho que não vai adiantar, pois não? Fiquei em silêncio durante um momento a pensar. Não era o momento de ser sensível. Quando? Perguntei. Quanto tempo depois do Roger? 2 dias. Ergui as sobrancelhas ao ouvir aquilo. Como podes ter tanta certeza de que o bebê não é de Roger, então? Não estavas a tomar a pílula, claro. E aposto a minha vida que o Roger não usou o que hoje em dia é o preservativo do futuro. Ela esboçou um leve sorriso ao ouvir isto e corou um pouco. Não, ele... coito interrompido? Ela anuiu. Respirei fundo e expirei pela boca. Existe uma palavra para as pessoas que dependem deste método contraceptivo em especial. E qual é? Perguntou ela, atenta. Pais, disse eu.